Parece que foi ontem, aquele dia ensolarado em que você chegou com as goiabas do inholau. Eu fecho os olhos e ainda sinto o cheiro do munguzá. Da, da, da. Você roubou um pouco pra mim. E a gente brincando de se esconder. E a gente brincando de se esconder. E as nuvens me disse que isso não volta mais. Será que você se lembra? Sim, você se lembra e disse que nunca se esqueceria do nosso lugar especial. Seus olhos tão brilhantes que me procurava e agora eu procuro cada sorriso perdido. E as nuvens me disse que isso não volta mais. Queria respirar o ar naquela tarde à beira-mar e poder mais uma vez sentir o perfume das flores de Ipirá. Parece que foi ontem que fizemos um coração com os nossos nomes num pé de jacarandá. E você dizia que era você que tinha matado a Odete ótima e o fantasma dela acabou de passar por mim. E a gente brincando de se esconder. E a gente brincando de se esconder. E as nuvens me disse que isso não volta mais. A fumaça da fábrica, o pôr do sol da varanda, meu cabelo enfeitado com a escova de macaco. Agora neste lugar distante de fio semblante, eu guardo o seu retrato debaixo do meu travesseiro. E as nuvens me disse que isso não volta mais. Queria respirar o ar daquela tarde à beira-mar e poder mais uma vez sentir o perfume das flores de Ipirá.